Vamos lá? Pera, cadê o Senna, hein? Ô, Samir, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa... Não, não, não. Calma, não tá aí. Gravando ainda, não. Perdeu até nossa volta, não. A gente tava gente... Ô, Senna, a gente tava calma, não faltando gasta... pra aparecer Senna. E não deu tempo. Continuou de noite ainda. Tudo bem, só vocês não me chamaram. Fiquei descansando um pouco, aguardando vocês me chamarem. Nada, ué. Você tirou um cochilo, mas agora que vai gravar, ué. Tirou um cochilo? Eu dei o aviso. Tirei um cochilo de leve. Pô, só isso. Você sabe as horas? Beleza, Senna. O André e o resto. Nossa. O André e o resto. Então, gostei dessa. Eu vou adotar essa. Foi André e o resto. Valeu, tudo bem. O Twitter de vocês tá funcionando aí, o meu tá dando aqui overcapacidade. Não, não preciso do Twitter pra participar do podcast. Ô, Big, fala de novo, vai. Agora dá pra ouvir até demais esse inferno. Agora vai, hein. O sapo mais. Tá ruim, hein, Big? O cachorro vai parar de latir aqui. Você tá no mic do Nokia? É. Que merda. Não tem fone, não, nego. Muda a configuração. Eu tiver o fone, ele cai. Peraí. E aí, galera? Opa! Eu gosto do Cebola. Oi! Com estas super dicas para falar bem, você vai conquistar o sucesso que deseja com sua comunicação. Terá em cada dica a orientação certa para conversar, se relacionar com as pessoas e fazer apresentações. Peraí, agora o elenco tá completo. Peraí, gente, senão eu tenho problema na edição. Ô, locutor, dá só um afastado no microfone quando você for dar esses berros pra não estourar. Ele dá uns estourão, fica muito feio. Sim, senhor. Pode berrar à vontade, sim, mas dá aquela afastada bonita, sabe? Uma coisa de 4, 5 tô, metros. Ei, tô uns 10 palmos aqui agora. Isso é bom. Pô, então vamos, porque... Não, mas tá, feio, tá dando uma abelha aí pro cachorro, vai ser complicado. Ainda não começou o podcast ainda, velho? Cala a boca, né? Tava esperando você pra começar a reclamar, pô. É. Esperando você, pô. Vocês estavam me esperando? Podcast 81, voltando aqui no universo pânico.com.br, o podcast que fala do Pânico na Rádio Jovem Pan FM, também o Pânico na Rede TV, enfim, o Pânico em tudo quanto é lugar. Estamos aqui todos os amigos reunidos, aê! Oi! Estamos preparados para mais um Panicast. Já estamos na edição de 81. Tivemos o Panicast 80, que foi o nosso retorno no mês passado. E agora estamos no Panicast 81, neste dia 17 de março de 2010. Já 18, já estamos entrando na gravação aí à meia-noite e 20. Um horário muito bacana. Tem várias pessoas que devem adorar esse horário, que daí a gente acorda para trabalhar no outro dia, sossegado, bacana, todos se sentindo muito bem, que fala besteira até duas, três horas da manhã. Acorda a vizinhança. também, né? Também aí a vizinhança, o pessoal deve adorar, os familiares devem adorar também as pessoas falando alto neste exato momento. Muito bem, Panicast, então, entrando no ar, cumprimentando a todos que estão aqui neste momento. Temos a presença dele, direto de Cachoeirinha do Itapemirim. É isso, meu querido Sideral. E aí? Não, sem o personagem. Na animação. Vai vir com o personagem. É, não, sem o personagem. Vai lá. Eu só quero saber. Eu não entendo isso, porque todo Panicast eu sou o primeiro a ser chamado. Porque eu sou seu fã. Eu acho. Eu tenho medo das drogas fazer efeito e você morrer antes de mais falar com você. É isso aí, estamos aí. Panicast 81. E. Boa noite a todos. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, Sideral. Temos aqui ele, que está sempre presente, ele que está no ambiente do Pânico, está lado a lado com a turma, Marcelo de Sena. Olá, Sena. Ai, olá, pessoal. Neste Pânico, que tem um que é meu ano de nascimento. Que isso? É um bicho. Estamos aí pra ver o que que... Que foi isso, cara? Afogou a moto. Cara, já tá partida. Ela me lembrou aqueles antigos toca-discos quando ainda era um Deus Drive. E não. Peraí, gente. Vamos de novo. Sena, boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite, pessoal. Finalmente chegou o Panicast 81, o ano que eu nasci. Tá velho, hein, Senna? O Senna tá na animação, hein? É, pessoal, tá bacana. Muito bem, vamos seguindo aqui, cumprimentando as pessoas, aproveitando a loucura de Senna, chamando mais um louco, Cebola! Olá, Cebola! Ele voltou! E aí, Samir, aí, galera do Panicast, tudo bem com vocês? E aí, vamos curtir, vamos que vamos. Uma frase do Cebola para o início do cast. Uma frase? Isso. A frase destaque. Você nunca assistiu Marília Gabriela? Twitter desenvolve Capacity. É, o inglês tá legal. Putz. Beleza. Capacity. Eu tenho uma. Mas eu não pedi pra você. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Agora temos a presença dele. Obrigado. Um belíssimo microfone. David Braga. Olá, Braga. Olá, galera. Tamo aí. Panicast 81. E vamos tocar essa bagaça aí. Um tanto quanto. Não. O engraçado, cara, que todo mundo tá no sistema FM. Só o David que tá no AM ainda, né, cara? É, isso é uma coisa tanto quanto louca. José. O AM é diferente. Ah, é uma diferente. Muito bem, presença de Leandro Rezende, diretamente de Minas Gerais. Olá, Leandrão. Opa, boa noite aí pra galera aí. Vamos começar mais um e vamos que vamos, né, galera? Tranquilo, mamilo? Uma palavra de destaque para o Panicast 81, Leandro. Loucura. Loucura, estamos chegando, galera! Tudo bem. Temos aqui também, diretamente do Rio de Janeiro, Marco Aurélio. É, né? É bom que sempre tem um motivo para comemorar por aqui, né? Além de ser... O cast de número do ano do aniversário do Senna é também o gravado no mês do aniversário do Cebola. Era tudo que ele queria. É, então... Loucura total, né? Loucura foi uma boa escolha de palavra pelo Leandro. Loucura! Falando em loucura, é André Locutor está aqui. Não, obrigado, não precisa da frase. Fala, André! Olha, tudo bem? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite à bancada e a todos que ouvem este podcast. Olha só quem temos aqui, diretamente de Marlboro, comandando esta conexão, segurando estas 14 pessoas que estão aqui neste exato momento, Francis. Opa, beleza, rapaz. Que isso? E essa marcha aí? De boa na canoa? É, tranquilo numa vida, né? Aquela animação, né? O horário é sempre um horário agradável, um horário tranquilo, mas temos aí, né? 13 à toa, e vamos ver o que que dá. É, porque um acabou de desistir, eu acabei de falar 14, já são 13. Enfim, muito obrigado, Francis, pela presença e por esta conexão. E olha só, meu caro Francis, quem está aqui também. Olha ela aí. Andy, olá, Andy, de volta. Credo. Olá a todos. Estou de volta aí, Foi muitos dos meus fãs aí antigos que pediram aí, fizeram uma campanha pra eu voltar, eu tô de volta. Tô de volta mais pelos amigos e menos pelo pânico, mas tô aí. Olha que chique, a imitação de Serginho do Big Brother. Ah, louca. Ele jogou o cabelinho agora, eu vi. Jogou o cabelinho. Muito bem, também voltando a este Panicast, a presença de Big Rose. Fala aí, Big. E aí, galera? Depois de um tempo afastado por motivos de forças maiores, jogo de notebook, carro, vida, não sei o quê. Enfim, eu tenho uma vida animada, se você não tem. Tamo aí de volta. Mas continue acompanhando com uma saudade horrenda, porque eu não tinha um microfone pra falar. Mas tamo aí, hoje tamo aí, vamos ver se a gente consegue cooperar, não dá nada certo. E o mendigo? E a imitação do mendigo? Mendigo! E o vídeo? E o vídeo? O videozinho? Videozinho novo. Quando é que vai lançar o novo? Quando é que vai ter novo aí? Vamos, só quando marcar um show do Charlie Brown, só. Então tá fácil, hein? Isso, tá fácil. É, isso. Boa. E olha só o retorno de uma pessoa que há muito tempo não aparecia, não só no Panicast, mas não aparecia em local algum. Desapareceu totalmente. E desta vez está entre nós, Rony Galo! Aí, Rony, 12:27. É, boa tarde, boa noite todo mundo, tudo bom? Sempre bom. Tá ligado? Esse personagem é meu, você não pode fazer isso não. É sempre bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser. Ah, você não pode fazer isso. É o garoto Xuxa. Pelo amor de Deus. Não, quer que põe a musiquinha? Baby. Boa, Rony, seja bem-vindo de volta então ao Panicast 81, todos apresentados neste exato momento. Só queria deixar registrada a tentativa. Música triste. Programa do Gugu. Mudou. Lucas Vital. É um garoto morreu? Legal. Morreu? Muito triste. Lucas Todos. Vital é um garoto muito bacana. Cara, gente boa. É gente boa. Mora lá em Barreiras. Vital pereceu. Mora longe pra mora cacete. Mal, meu Deus. Mora longe. Mora mais longe que o Paulo Sal. Mais longe que o Paulo Sal, pra ter uma Vital. Ideia. E o Vital, ele tem uma conexão 3D. A conexão 3D dele não ajuda. Ele tentou e não conseguiu participar. Então fica aqui registrada a tentativa e o nosso forte abraço a Lucas Vital. A iniciativa é boa, o problema é que será que ele vai conseguir depois baixar o cache pra ver a nossa consideração? Boa consideração. Bela consideração. Então é isso aí, então vamos começando o Panicast 81. Panicast. Roma, Roma, Gaga, Ulala, what you been romance? Então vamos lá, vamos para o Pânico na TV. É o seguinte, nós tivemos no Panicast 80 as nossas expectativas para o Pânico na TV. E o programa começou, uma semaninha depois do Panicast o programa começou. E nós temos aqui alguns assuntos a tratar depois da estreia do programa, que são os quadros que foram mantidos, as novidades sensacionais e o caso do Zina. Acho melhor a gente começar pelo Zina, né? Já fala de uma vez o Zina. Porque o Zina, o que aconteceu? O Zina tá em processo. Então os caras apresentaram o que aconteceu com o Zina. E depois falaram que ele vai ficar afastado para não atrapalhar o julgamento, né? As coisas judiciais. Caso do Zina. Que vocês estão achando, Big? Você que gosta do Zina. Não, cara. É uma situação complicada, né? E assim, os caras já deram uma versão linda dele, esclarecer o que tá acontecendo e beleza, não tô também na frente. Nego fazendo rodar no Twitter que ele morreu, querendo que DRT, tipo, já começa a palhaçada. Eles não estão dando atenção. Acredito que a intenção dele seja ainda tentar usar o Lina na Copa. Se estender até a Copa, assim ele voltar, ele não volta mais. acho que ele não volta mais. A intenção deles maior, acredito que com o contrato, era conseguir estender ele fazendo essas palhaçadinhas pra poder usar ele de fato pra coisa grande na Copa. Ô Leandro, você acha que tá certo preservar o cara mesmo? Ah, cara, eu acho que deve ser preservado, né, cara? Porque a sua exposição que fez algumas coisas aconteceram, as pessoas de mau caráter oferecer coisas pra ele. Eu acho que afastando um pouco, né, o brasileiro tem, de uma forma ou de outra, memória fraca, né? Então ele pode ficar mais reservado e responder o processo mais adequadamente. Mas eu acho que você mesmo, Sideral, que eu já ia perguntar. Você acha que é uma possibilidade, com tudo isso que está acontecendo, da inserção de Marcelo de Sena no programa? Que droga que ele vai querer usar. Você acha que é uma chance muito grande? A galinha dos ovos de ouro, comercial da MTV? Rapaz, aí você jogou um negócio em minhas mãos que... É que eu acho que o Senna não é novidade, o Senna já é um sucesso. O Senna já é parte. Sim, mas na TV não. Mas e o bordão? Não, mas... E o bordão? O bordão é sucesso. Manda, Sideral. Manda aí. Não, pera aí, deixa o Sideral completar e ele já faz o bordão. Beleza. Eu vou fazer o bordão? Tô achando que não, o Senna vai não, fazer o bordão. Não. Que confusão. Dica número 1. Aprenda a conversar. A habilidade de conversar será útil a você em qualquer circunstância. Beleza. Não, tipo assim, da primeira... Assim como foi falado no último Panicast, eu já esperava que não haveria possibilidade deles fazerem algum melodrama ou alguma explicação que conseguisse trazer o Zina de volta ao Pânico. Essa ideia de preservar e tal, igual o Leandro falou, de memória fraca. A população brasileira não tem ninguém que tenha alguma coisa contra ele. Não tem por que ter essa parada de memória fraca, tentar esquecer o que aconteceu. É que o que eu tô querendo dizer pro pessoal, as pessoas que chegaram e ofereceram coisa pra ele, esquecer ele. Ele não tá mais no stand-up também, não tá naquela posição alta que todo mundo vê. Aí, desligando isso, ele preserva dessas pessoas. Não que as pessoas vão esquecer o que ele fez, mas sim dessas pessoas que chegam a oferecer alguma coisa pra ele. Não que eu incentive alguém a fazer o mesmo que ele fez. Mas tipo assim, Dica número 2. Acabe com o... Um vício irritante muito comum é o uso frequente dos... Acho que as pessoas se preocupam demais isso. Ô Marco, você acha que o Zina volta ou não? É complicado dar palpite, mas é pra isso que a gente tá aqui. Acho que volta. Não sei qual será o momento adequado, mas acho que volta. E vão fazer até uma volta por cima com ele, entendeu? Uma vez que tem ele contratado, uma vez que existe uma expectativa, e isso sempre vai virar de interesse para ser exibido e explorado, ainda que da melhor maneira, acho que pode ser um momento assim de uma volta por cima do Zina, e que essa campanha toda lá na área dele, que os trabalhos que a Rede TV promete fazer, tudo isso pode ser aglomerado assim num grande pacote de benfeitoria, sei lá. Eles gostam muito de enfeitar o pavão, e essa seria uma oportunidade. Ô Rony, você acompanhou todo esse esquema aí? Você tá por dentro? Sim, acompanhei, mas pra ser sincero, cara, eu acho que as três primeiras aparições do Zina, até que eu achei engraçado tal e coisa, depois encheu o saco, viu, cara? Então, desde a Churupita até essa prisão, depois soltou, depois o cara foi preso de novo, já tá enchendo o saco. É um novelão. Mas assim... Por um lado, eu acho que o Pânico também não pode abandonar o cara, nem a Rede TV. Iria pegar mal e seria até antiético. Mas, por um outro lado também, ficar passando a mão na cabeça toda hora também, eu acho que o cara precisa de um tratamento. Dica número 3. Seja coerente. Se você permitir que eu me inclua, vou falar no plural. Somos pessoas inteligentes. Mas é isso que eu tô falando. Não, não tá passando a mão sobre a cabeça dele, porque ele não fez nada errado e não existe tratamento pro caso dele. É, cara, de uma certa... forma, ele age como uma criança. O único caso que necessitaria de um tratamento seria no caso das drogas, que já foi cuidado e pronto. Gente, mas eu posso falar agora? Lógico que pode. Pode falar, André. Dica número 4. Seja gentil. Ser gentil é a atitude mais eficiente para conquistar a simpatia e a benevolência das pessoas. É o seguinte, na opinião de aqui, humilde opinião de locutório, é o seguinte. É, eu acho que tem tudo isso que vocês falaram, né? Agora, é importante destacar também que a deficiência que ele tem, né? O sofrimento mental, um distúrbio, sei lá o que for, né? É considerada realmente uma doença de saúde pública e tal. Eu acho que... Dica número 5. Fale com envolvimento. Não fale só por falar. Por mais extraordinária que seja a sua mensagem, se você falar como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa, desobrigando-se de uma incumbência, não conseguirá envolver e tocar as pessoas. É, da primeira vez, né? Foi preso, agora estão tentando fazer o tratamento psiquiátrico dele. Quem sou eu para mudar a vertente da conversa? Mas o André falando dessa maneira me lembrou o Carioca fazendo o merchandising no último programa de TV. Acho que era a cerveja, não sei. E ele fazendo a propaganda, ela falando, não sei o que, sei lá. Ele ficava na dúvida do texto, mandando, Depois ficou o Emílio lá. Meu querido Francis, você acha que com a ausência do nosso querido Zina, o alfinete acaba desaparecendo do programa? Porque o alfinete, ou era com o Zina na Churupitas Farm, ou era com o Zina e a Sabrina numa volta, e depois não temos o alfinete. Você acha que vão arrumar alguma coisa pro cara ou não? É, porque o alfinete, ele perdeu praticamente tudo no programa, né? Porque às vezes ele fazia matéria com o Zina na rua e tinha a Churupitas Farm. Então a Churupitas Farm se acabou, porque Zina se desapareceu, certo? E ficou meio sem lugar, né? E tá sem lugar, né? No caso, mas arrumaram uma avó pra ele lá, não arrumaram? Uma avó pra ele? Uma avó muito curta. No caso da Churupitas Farm, eu acho que teve uma boa coincidência pra tirar o quadro, que foi o término da própria fazenda, né? Aí deu chance que, como entrou o Big Brother, fazerem o Big Biba, né? Então as coisas meio que andaram bem nesse sentido. Isso ajudou, né? O período acabou ajudando. É uma boa justificativa em todo caso, né? Então tá, então a gente precisava colocar o nosso querido alfinete no programa. Cebola, o que que o alfinete poderia fazer para participar do programa? Um quadro, uma sugestão de quadro para o nosso querido alfinete. Você que é o cara das ideias. Repete de novo que deu um pitaco. Não, ele podia fazer um quadro de, sei lá, já que ele gosta de esporte, ele podia fazer assim os piores lances, sei lá, alguma coisa, inventar mais lances, ou então participa lá do Big Biba Brasil, tá bom demais, ele lá tá quieto, tá bom demais. Não, mas ele não tá no Big Biba. Sim, senhor, alguma coisa com ele isso. Com o Big Biba. Dica número 6. Demonstre conhecimento. Você conseguirá tudo o que deseja se a sua comunicação tiver credibilidade. Não, mas eu falando sério, o Samir, ele poderia, ter um quadro de, tipo, mostrar as piores coisas que acontecem no futebol. Boa. Tipo, as coisas ruins, entendeu? Tá feita a dica, né? Vamos seguir. Então, Zina é isso, né? Vamos aguardar, vamos ver qual que vai ser o desfecho do negócio. A gente espera que dê tudo certo. Meu querido Marcelo de Sena, gostaria de começar com você agora falando da nova abertura do programa Pânico na TV. O que você achou, Sena? Cabeça da equipe que terceirizada, porque tá imitando a Malhação dessa temporada, meu Deus, vocês separaram? Você achou que a abertura é a Malhação, é uma imitação. E também poluição de gente, né? De figurantes. Em vez de a própria equipe e fazer um jogo paulista, de cena, né? Entendeu? Não gostou. Mas é que, tipo assim, toda vez que eu tô saindo pra ir pra faculdade, eu passo em frente à TV e tá passando Malhação. E eu costumo pegar esse horário da abertura e eu não vi nada, ver nada parecido entre a Malhação e a abertura do Pânico. O que, que eles tentaram imitar foi aquele vídeo que uma faculdade, não lembro o país agora, fez, parodiando a música I Got a Feeling, que foi um vídeo todo gravado em toda a instalação da faculdade, sem parar. Só que eu achei que foi muito exagerado, uma jogação dos animais, assim, uns efeitos meio estranhos e tal. E se vocês repararem, tem um determinado momento que o polvilho aparece, mas o polvilho aparece, dá uma aparecidinha assim e sai. Foi o único que eu vi da equipe ali. Será que a ideia deles não, né, não foi de uma pessoa se encaminhando para ir pro programa, entendeu? Então, tá se entrando num ambiente totalmente confuso, louco, da sacanagem... Mas aí é que diferencia, não sei se é isso que é o chamado flash mob, que é essa coisa assim de uma certa manifestação que tem sido usada, não sei se é esse o nome que é dado para esse caso do vídeo que a gente está citando da universidade, mas que aí é como se fosse isso, alguém com uma câmera na mão, ou como se estivesse representando você lá, uma vez que a câmera não tem corte, é isso, é um take só, e vai correndo e tudo acontecendo. Já eles quiseram, não sei se inovar, como foi alegado no vídeo que os caras que produziram disponibilizaram, e fizeram muitos cortes, então meio que perde a continuidade, e meio que também polui, por ter muita gente, muito desenho e tal. Eu achei difícil de perceber uma continuidade na coisa. Meio bagunçado, né? Ô Andy, você gostou da abertura? O que, que você achou da musiquinha? É uma música que dá pra entender? O que, que você achou que combinou? Eu sei o refrão. David Braga, pois liga, não, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga. Pensa no que vai, o que vem já foi. Tararara, é uma parada assim. Isso é que você tá sabendo. Dica número 7. Deu branco. Se você estiver falando diante de um grupo de pessoas e de repente der um branco e se esquecer completamente da informação que pretendia transmitir, não fique desesperado. Eu só lembro que parece um hardcore negócio. Ah, eu achei uma palhaçada. Apareceram, como já falaram aí, um programinha, não Malhação, mas um programinha adolescente, sei lá, qualquer coisa. Ou não deixa de ser, né? Mas o Pânico não é adolescente? Não é pra adolescente? Não. Pânico é todas as idades. Olha, ele não quer admitir que vê programa de adolescente. É só a gente tirar uma média de idade aqui com os que estão na mesa aí, você vai ver que vai do 18 ao 45. Bom, deixa a idade de lado, né? A vinheta é ruim, então. Não agradaram. É ruim, é. A única coisa que eu gostei, particularmente, eu gostei do finalzinho, onde estão todas as pessoas aqui, eles vão mexendo a mão assim, depois o câmera entra. E eles fazem o corte, né? Que daí já entra ao vivo. E a pessoa sai entrando naquela porta ali, pra quem já foi lá. Ah, o câmera entra e entra piu-piu lá. Está começando o Pânico na TV, não sei o que. Aquilo lá eu achei muito bacana. Mas eu não consegui entender a música até hoje. Eu achei que tá muito poluído mesmo. Infelizmente, a parte visual com poluição maldita. O Samir, uma coisa que eu gostei, até relembrando um tempo nosso de CS aqui, foi o Corujito tomando headshot lá, cara. O que, que é headshot, gente? Por mim todo mundo entende essa dublagem. É um drink. Tava tomando headshot. Vamos matar um dia que eu vou te dar um. Panicast. Palmas pra daí bob, pra daí bob. Palmas pra daí bob, pra daí bob. Panicast 81 seguindo por aqui. Nós tivemos então o retorno do Pânico na TV. Alguns quadros foram mantidos, alguns quadros de sucesso, como por exemplo o Amaury Dumbo. Continua, Dumbos Prateados. Este último domingo aí, na gravação que nós estamos fazendo, o último domingo saiu um Punch a Quebra-Pau naquela casa. Você tá lendo isso, Samir? Que é do Mion e tudo mais, o quê? Você tá lendo isso? É lógico. Samir tá lendo com o papelzinho ali, ó. Com o papel aqui. O cara fez o dever de casa, olha que bonitinho. Ele anotou no. Aqui, ó. a sacola de pão, é tá ali. Lógico, pô. O Samir anotou no papel do saco da padaria. É. Agora você me confundiu, eu perdi aqui, eu tenho que usar uma régua. Nossa, você tava acompanhar. na segunda linha. Na segunda? Bota a régua aí, bota a régua. Vamos lá. Aqui, copinho na ponta do nariz. Ainda bem que você não pediu pra eu ler de novo. Você pede pra eu ler de novo. Na segunda linha, um litro de leite, um pacote de farinha de trigo. Amoridumbe, os prateados estão de volta. Foi bom manter esse quadro, Franz? É, lógico. Sempre é bom manter um quadro, né? Um quadro é uma coisa muito importante, assim, do programa. É uma coisa muito interessante. Eu acho legal manter, velho. É, isso. E no, bom, né? E sendo a Mauridumba ainda, melhor ainda, né? É lógico, a Mauridumba é sempre um sucesso, certo? Desde quando começou, como diria Rony Gallo, eu não sei porque está aparecendo tanto tempo na gaveta, né? Está aparecendo entrevista na festa de carnaval, o baile lá do Scala, aquelas coisas. E aí, de onde você vem? Eu gosto muito desse baile. Qual é a sua idade? Eu sou Flamengo. Tá certinho. Alguém aqui não gosta do quadro do Amaury? Acha uma palhaçada, acha ruim? Todos gostam, né? Se bem que achar uma palhaçada é um sinal bom, né? Mas... Isso. Quem der desordenando o quadro, sabe quem é? Paulo Aveludo. Sensacional, Paula Veludo. Paula Veludo é sensacional, ela. Pará. Mas, Senna, tava rolando os rumores que você tava tendo uma fé com ela. Opa! Quem tô investindo é outra pessoa, e se chama-se Nicole Balls. Se chamou a Senna, da última vez não funcionou. Nossa, a declaração. Eu vou mudar a trilha aqui, eu acho que a trilha não deu certo. Mas dizem que rolou um beijão dele com ela de arrancar os dentes. Senna! Uma declaração agora para Nicole Bolsena. Vai! Ô Nicole, eu quero que você entenda, não adianta gastar milhagem de avião se você pode navegar dentro do meu coração. Boa, Cê! Caiu do ar. Tá ficando bom, hein, Cê? Procura de editor. Tá ficando bom. Ai, meu Deus do céu. Viu? Quadros mantidos. Também foi mantido o quadro Meda, com o nosso querido Christian Pior. Será que é porque o Pior não consegue fazer outra coisa? Ou talvez o Meda já virou uma característica, ele tem que fazer o Meda. Eu vi ele fazendo... Você sabe... A colação no grau, né? Que chamou aquele lá, que chamou as Panicats. Formatura, né? Juntos, né? Formatura. Nesse último aí que fez o concurso do Miss Gay, Mr. Gay. Você ia falar, Marco? Outro dia tava você falando desse jeito... Dele. Olha, rapaz, você tá pronto pra tomar uma, hein? Pera aí, deixa o cara falar, pô. Não me dá trabalho. Dica número 8. Não arme barraco. Alguns indivíduos arrumam confusão com tanta facilidade que mereciam o diploma de encrenqueiros profissionais. Você falando dessa maneira, assim, abordando o assunto dessa maneira, me lembra um raciocínio que me ocorreu outro dia, que o quadro do Christian... é o mais estável, pelo menos o que está estabilizado há mais tempo, eu acho. Ou seja, ele entrou fazendo esse personagem, esse quadro, e está até hoje, há não sei, 3, 4 anos, e geralmente há uma rotatividade, uma renovação. E vou mas falar já não aqui. Não tá com a musa da beleza interior, não, você não acha? Tipo, não, ele já fez outras coisas. Mas esse quadro está sendo preservado esse tempo todo. Cara, 3, 4 anos, faz tempo tudo que o Christian tá no pânico. Não sei, tô chutando, ajuda aí então. Faz falta pra você, Marco. Mas mesmo assim, pensa aí, qual é o quadro que durou 2, 3 anos? Ele pelo menos 2 anos tá nessa. O então, Silvio desde o início. Mas, né? mas vamos sim, lá, mas aí o declínio. Já houve o declínio de Vesgo e Silvio. E ele tá lá. Sim, ele saiu. Ele tá lá na mesma, que o quadro dele caiu muito de qualidade. Não, mas eu acho que quem gosta continua gostando. E mas por quê? Porra, você acha eles estão tentando que ele fazer. Muda, que ele não faz outra coisa. Sinceramente. Ele faz ele, né, pô? Ó, se o Christian Pior mudar de personagem, não vai render, porque ele já tentou e não dá certo. E assim, eu acho que como Vesgo e Silvio, tá acabando a validade. Vai chegar uma hora que não vai ter mais graça. E ainda mais com esses outros novos quadros de personagens chegando aí, gente nova, o Prateado. Big Biba, então acho que ele tá acabando por ficar lá no passado, né? Daí você vê a qualidade de humoristas hoje em dia, né? O Chico Anísio, ele foi com os mesmos personagens não sei quantos anos hoje em dia. Ele tinha 80 personagens, cara. Mas é lógico, Mas e o Chico e o Descolinha fez o Raimundo? Que lá ficou quantos anos no ar? Eu acho que. Raimundo. Eu acho que tem as fases do punk, né? 2008 foi o Christian, né? 2009, pra mim, o que destacou foi o Povi em relação. E o Carioca. Eu acho que. Em 2010, cara, o nome é Davis. Não, credo, cara. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos falar não, sério. Eu tô brincando, mas não tem ninguém brincando aqui, cara. Eles não vão falar sério. Porque... Vai chegar na rádio, mas o Paulinho Rola, ele é uma grande promessa aí. Isso, é uma promessa faz 15 anos já, o Paulinho Rola. Ô, meu querido, locutor, o que você acha do Christian? Sim. Bom, eu acho que realmente é um cara muito versátil, o Christian, né? Eu acho que... Fazendo um personagem só, ele é versátil. É versátil. Não, eu tô dizendo o seguinte. Não, versátil, assim, ele é criativo. Deixa eu falar. Só um instantinho, só uma correção. Pronto, tu vai roubar minha piada. Vem de Christian Dior e não de versátil. Puta que nossa, velho. Dica número 9. Seja bem-humorado. Ser bem-humorado não significa bancar o palhaço e virar o bobo da corte. Ah, nós tivemos então um outro quadro mantido. Na verdade, é um quadro disfarçado, que é o Bola e o Bolinha. Antes eram as cinco maneiras e agora eles estão com um nome novo. Olha lá, como é que chama? Dica número 10. Demonstre conhecimento. Você conseguirá tudo o que deseja se a sua comunicação tiver credibilidade. Você também precisará demonstrar conhecimento sobre o assunto que estiver tratando. Não é dica, gente? Vivendo na pele. Vivendo na pele, exatamente. Mudou pela terceira, mudou então de novo, é verdade. Vivendo na pele, meu querido David Braga. É um quadro bacanão. Eles só trocaram o nome, só, mas a ideia ainda é sensacional, ver o Paulo se lascando. Mas às vezes a gente sente até pena do cara, né? Agora, essas últimas semanas eu tenho ouvido aí, ele tá internado lá, ele tem um diabetes, ele deu uma parada no furunco dele, mas... No furunco? É, foi o que ele me disse, que ele tem um problema no furunco, parece que inflamou. Ele tem olha, diabetes, amigo, é furunco ou é furunco, hein? O quadro do Bola é bom, tem rendido audiência aí durante... Vai fazer, eu acho que vai fazer 2 anos, né? Ou tô errado? Tá indo pro segundo ano. E se mantém aí... De vento em polpa e tá de agrado ao público. Agora, o Senna, se por um acaso, o que acontece? O Bola tá doente, o Bola não pode fazer o quadro. E aí o Bolinha fala, puta, tem uma pessoa legal pra fazer, o Senna. Você topa? Negativo. Ô, louco, como não? Só chance? Como não, Senna? Não. Ué, mas... Mas não tô entendendo. Por que assim? E se ele disser que a namorada, em vez de ser aquela gorda, a namorada é a Nicole que você vai ter que beijar no final? Ai. Aí deu um bizinho agora na cabeça. Ah, no final. Nossa, velho. Agora dá erro de sistema, cara. Topa ou não topa, Senna? Negativo, minha mãe falou. Se quadro de Bola você não faz. O resto eu deixo. E a Nicole bosta. E a Nicole, como é que fica? Eu dou um jeito de convencer ela pra um lado. Fora. Não, só pode assim. Só fazendo quadro. Só que tem que. Ela vai entender que se você não for capaz de pagar fazer isso por ela. Todos os tratamentos pós-cirúrgicos. Não, à vista. Certeza. Tá certo. Pós-cirúrgicos à vista. Tá um cara lá de muleta. Muito bem, outro quadro mantido. Acho que era manjado. O Vesgo e o Silvio, que não deixa de ser manjado, meu querido Marco. Eu acompanhei aquele que eles foram com a turma do Rebolation. Foram levar os caras do Rebolation pra conhecer o Rebolation. Aquilo foi muito doido. Você achou doido, David Braga? Por quê? Eu preferia mais aquele carioca. O carioca fazendo a Dilma de Rebolation do que aquilo. Com certeza. Foi ruim mesmo, cara. Mas uma matéria que eu achei legal, que se fugiu um pouco do que eles estavam fazendo, foi a guerra lá de... Guerra de papelão? Isso. Foi sensacional. Aqui. Quem mais? Vocês acham que deve existir mais coisas desse tipo? Vocês gostam? Guerra de travesseiro, o negócio no metrô, sem calças e tudo mais. Vocês acham legal botar o Bisco e o Silvio? Cara, isso é coisa de nerd desocupado, cara. Não tem nada a dizer. Ah, que é isso, gente? Pera aí, não. Deixa eu só dar um pitaco. Ué, Pânico, a gente não, não defende a transgressão, programa malucão, pô. Eu acho que é por aí, cara. Eu adoro quando acontecem essas transgressões aí. É válido. Nós tivemos outro quadro, mantido a Sabrina lá no Senado. Visitando senadores, visitando safadões. Dica número 11. O volume de voz ideal. Ao chegar no local da sua apresentação, seja numa sala de reunião, num auditório, faça uma avaliação do ambiente para saber qual o volume de voz mais apropriado a ser utilizado. O pessoal que faz uma graça já tá mesa e tudo mais. É algo que vai pro ano inteiro? O que, que vocês acham? Meu caro Big, você acha que o ano inteiro, Sabrina no Senado, a ideia é essa mesmo? Então, eu acho que é a hora que eles tentam dar uma CQCzadinha de leve, né? Se eles fizeram revisamento, talvez pode ser aproveitável, né? Que nem agora eles colocaram o Charlie lá e não põe ela. Aí então já tá, acontece uns assuntinhos que não acontecia. Não sei se dá pra estender muito, entendeu? Mas já é uma mudança. É, já é uma mudança. Se de repente fizer uma rotativa aí, daqui a pouco bota outro com ela, aí, pra dar outro tipo de assunto. Fala, mas aí, a Sabrina se encaixou bem nesse quadro, cara. Eu gostei dela nisso. Eu não acho que ela faça mal, não, cara. Mas é... Não sei, às vezes eu acho que o texto já... Óbvio, o texto é diferente, é engraçado, mas a composição do quadro é muito repetitiva, né? Eu acho mais engraçado, comparando, é lógico que a gente sempre acaba comparando, com o CQC no Senado, eu acho mais engraçado a Sabrina fazendo as coisas com os deputados e fazendo uma graça, muitas vezes até pertinente e tudo mais... do que o pessoal do CQC. Inclusive o CQC mudou agora, será se eles acharam interessante? Pô, a Sabrina vai lá, é mulher, o pessoal dá atenção, vamos mandar uma mulher também. E mandaram aqueles que... Manda a Mônica. Lá. É, mandaram a Mônica, que parece uma boneca de cera, de, não de beleza, mas de falta de expressão. Falta de expressão. E foi pra lá fazer um negócio, eu achei uma porcaria também, e eu acho que a Sabrina manda bem, como o Leandro tava falando aí. E tem uma coisa, também tem um entrave aí nesse quadro pra este ano. Um que vai durar até maio por causa das eleições. Entendeu? Não, aí não pode aparecer pra ser pra com a campanha, né? Então não pode aparecer. Então tá respondida a minha pergunta. Será que vai o ano inteiro? Não vai por causa da lei eleitoral. Puta, ainda bem que tem você nesse programa, Senna. Salve com você. Muito de produção, né, mano? Vê isso, Seninha. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, bem rapidinho, não obstante pôr da via com tudo, pra você, né? Dica número 12. Pronuncie bem as palavras. Você também estará sendo avaliado pela maneira como fala. Por isso, procure pronunciar as palavras da forma mais correta que puder. É, podia... Não, isso, né? Eu que tomo chá. É, podiam fazer um rodízio. Daquelas entrevistas de... políticos. Podiam revezar, né, os deputados, que ficam sempre mostrando quase os mesmos, né? Podiam explorar mais, né? Talvez. Não, mas os que dão assunto, né, cara? Assunto. É real, é isso mesmo. Até no CQC são os mesmos, é isso que... Ah, mas é que não, não é todo político genuíno. É genuíno. Né? Um deputado do Maranhão, de Manaus, vai falar com Pânico, sei lá. Ah, cara, mas sempre tem, viu? De repente ele conta uma piada regional que ninguém conhece. Eu acho bacana isso. É. Uma gíria. Ah, sensacional. É uma piada que ninguém conhece. Nossa, é bacana. Sensacional. É bacana. Uma piada regional. Não, eu falo assim, que é uma... Ninguém conhece. Não, deixa eu ver se você é melhor. Uma piada. Bunnycast. Muito bem, Bunnycast 81, seguindo preciso por aqui. Preciso de um companheiro. E olha só, falamos dos quadros que foram mantidos no programa e tivemos novidades. Sempre tem novidade, o Pânico sempre tentando nos surpreender. E o Ceará, se alguém esperava a Marília Gabi Gabrieps. Ela não apareceu, mas apareceu o super sensacionalista, meu querido Leandro Rezende. Gostou? Eu gostei porque tá mostrando que o Ceará pode tirar ele daquilo do Silvio Vesgo, que ele consegue fazer uma coisa interessante. Eu gostei, sinceramente. Eu tava sentindo falta do Ceará o ano passado, e esse ano com esse quadro, como ele fez a Maria Gabriela no final, tá bom, cara, eu tô gostando. E outra coisa, cara, é muito bem feito, cara. Bem feito. O transjeito, o jeito de falar, a maneira que ele se porta na frente da câmera, a forma que ele tá resmungando, como o Datena mesmo faz. Pô, ficou muito bom, cara, sensacional. É, fala, eu acho que é a comprovação do cara que tem histórico de realmente ser humorista, né, cara? Ele estuda o negócio, não é esses caras que fazem um videozinho e tem muito acesso e vai para lá. E o Datena, o Datena gosta, né, cara? A Atena curtiu, velho. Atena, pô, bacana isso. Sensacional. Ficou bem feito a ideia. Não, boa. Eu... cenário virtual atrás igual. Ficou muito legal. A maquiagem foi engraçada. Tipo, a parte que você percebe de propósito, o erro, e é engraçado. Muito bom, muito bom. Não, e a boa sacada é caneta colocar que... é igual que ele usa. E o engraçado foi que ele faz a forma que ele chama os vídeos que se despontam na internet, um sensacionalismo muito bom, cara, muito bem, muito criativo, cara. Eu gostei bastante mesmo. Eu acho legal ele chamando o prefeito. Prefeito que sabe, aí entra o carioca, aquela bochecha, e aí fica um, não entende o outro. É sempre aquela coisa. Dantena! Não tô ouvindo, Dantena. Oi, Dantena! Não sei o que, fica uma bagunça, não sai merda dele. Legal, né, Marco? A briga pra poder sincronizar os dois vídeos, né? O Samir sabe entender isso melhor até do que eu. Os dois são gravados completamente isolados e depois ficam tentando encaixar as partes. Aí fica faltando sincronia. A bagunça que acaba dando graça. A falta de sincronia acaba sendo legal do negócio. É, mas além disso, falando, é carioca em outro quadro, né, cara? O cara é coringa mesmo, né, bicho? Ah, o cara em outro quadro, né? Mas a imitação não é inédita, né? Não, mas... É o que eu falo, Fábio. Eu não gostava muito do carioca no início, não, cara. Mas nesses decorreres aí dos programas. Nossa, agora quase saiu. Nossa, olha a língua. Tá pra manter, né? Da Atena, o cara fica gago. Tem que manter, né? Aí. Dica número 13. Descubra como é o seu vocabulário. Se você já pensou alguma vez que seu vocabulário é muito ruim, junte-se ao Clube dos Mortais. É porque ele tá saindo muito bem, cara. Eu gosto muito do carioca. Cara. Hoje eu gosto muito dele. Não na rádio, mas na TV. Casa com ele. É, dá pra ele. E o Kassab já é uma imitação que ele vem fazendo. Talvez a que ele fez, que foi logo o destaque no primeiro programa, foi a Dilma. Né? A Dilma ficou igualzinho. Sensacional. Muito bom. Bom, é isso aí. Nós já tivemos a queda do Rony Gallo e a queda do Cebola. Então, se você está acompanhando e falou, nossa, mas este ponto aí não chama o Rony, não chama o Cebola, não faz o pessoal participar mais, é porque eles deram o seu oi e desapareceram e nós não sabemos o que aconteceu. Acho que foram lá fazer uma visita para Lucas Vital, certo? Deixamos aqui registrado também um abraço a Kainan Fani, que sempre participa conosco. Desta vez não apareceu. Um abraço, Kainan. Chega junto. Grande Kainan. Eu gostaria também de deixar um abraço pra Ana Zanata. A Zanata, que tá sempre... Senna. Senna, a Zanata não ia participar com a gente, Senna? A Zanata tá falando que vai comprar um microfone, só que vai participar só em abril. Em abril, tá chegando. A Zanata. Tá perto. Tá pertão, é o próximo guest. A Adri também. A Tânia Oliveira. A Vampiresca. A Vampiresca, olha o Senna querendo. Vampiresca participou. Tá querendo pegar a Vampiresca. Nunca apareceu nem no Skype. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo com as novidades, aqueles quadrinhos bobinhos, rápidos, sensacionais, nós temos agora, meu querido David Braga, o famosão. Eles pegam, eles fazem uma pesquisa com uma pessoa, dá uma tunga e depois as pessoas abordam. Censo do IBGE, né? Tipo, censo do... Bacana ou não? Achei legal, hein? Cara, eu gostei. E pra... Eu queria, pô... Eu pensei até em fazer uma parada assim comigo, ia ser sensacional lá em frente ao Santander, lá em frente ao Winston Churchill. Eu achei legal pra caraca. Aí chega do nada aquele segurançazinho, a câmera, faz até o barulhinho do TV Fama. Taran, taran. Best. Muito estranho, cara. Puta, mano, do jeito que eu sou Robert, eu ia sair dando tchau, dando a volta, tirando foto. Pô, eu ia. Vou falar isso aí, galera, ia bagunçar. E a musiquinha. Mas eu adorei a iniciativa, gostei. Aquelas estagiáriazinhas também são bem gostosas, aquelas que eles botam pra pegar as informações da galera. Eu gostei, gostei. Põe segurança pra tirar a imprensa. Pô. Agora, uma coisa que eu achei meio estranha, do nada, depois que eles abordam a pessoa, aparece aquela imagenzinha meio avulsa assim em cima, ela falando no rádio, entre em ação agora. Eu achei aquilo ali meio estranho, mas para isso eu adorei o quadro. É melhor que o Mijo e o Bicho. Substitui o bem. É, bem melhor. Agora, eu posso dizer uma coisa que eu achei meio sem graça? A mulher arroto. Ah, que saudade que eu tinha disso. É mesmo. Por que, rapaz? Eu achei estranho. Do nada, ela rota e fica com a cara de avulsa olhando pra pessoa. Não gostei também não, rapaz. A mulher arrota é um projeto de anos. Não é toda hora que você vai achar uma menina com esse talento, né? É uma coisa que não. Só pra quem... Raiz paniqueira. Não, tudo bem. Aquilo ali é pra poucos, mas... O mais engraçado, ela rota, ao invés de fazer uma graça, nada, ela olha pra cara da pessoa e fica com cara de avulsa. Ele dá aquele sorriso. É que na TV não funciona muito bem isso daí, cara. Você fica olhando e você espera alguma coisa e não. Só o arroto, né? Uma mulher gostosa arrotando, que é difícil acontecer. E é a reação da pessoa. E a mulher arrota. Não, é a mesma menina que faz a Praça é Nossa no pau do Paulinho Gogó. Peguem as imagens. No pau de quem? Que isso, Senna? O que você falou, cara? No pau de quem, Senna? Ô, nego. Mano, o integrante das meninas que faz o plano da Praça Nossa é o mesmo oposto. Dica número 14. Tenha cuidado com o vocabulário rebuscado. Especialmente em grandes concentrações, a maior parte é sempre de nível intelectual médio para baixo. Você não pode falar no pau. Pau, pô. Não pode. Fala no pau. Da praça é nossa, entendeu? Pau e cu, como que é? Pau e cu. Cena. Pau e cu. Um arroto, Cena. Cena, tenta ganhar dela, um arroto, agora. Boa, Cena, sai de paz pro arroto do Cena. Caralho. Vamos lá. E o impostor, hein, ô Samir? Estamos chegando no impostor, mas antes do impostor, eu gostaria de falar das novidades do programa. Além da Mulher Arroto, nós temos agora um reality show. Antes de falar do impostor, meu caro Senna, vamos falar do Daniel como pessoa física e da deliciosa da Juju no reality. Quem chega primeiro? Eu achei que fosse uma porcaria no começo e agora eu tô achando até bacaninha o negócio. O que você tá achando, Andy? Bem feito, né, cara? É, então. Pô, eu achei legal também. Assim, não é muito voltado pra comédia, mas assim, é interessante a história e ver o jeito que eles estão se virando lá. E eu gostei dessa última semana que ela ficou chorando lá, desceram num lugar diferente e tudo mais. Mas assim, pra rir... Eu não dei muita risada, mas achei interessante o quadro. A única coisa que deu assim pra dar risada foi o tapão que o Daniel tomou pra cabeça agora. Só ali. Foi chamar o rapaz de nhonho. Senhor barriga, gente. Senhor barriga. É da mesma família, vai. Eu acho até bacana, mas eu acho que no primeiro dia, esse quadro já provou o ponto. No primeiro dia já dá pra concluir quem chega primeiro, ou quem chegaria primeiro. Não dá pra dizer que é esse o resultado que será dado em breve. Então não dá pra concluir. Mas. Não dá pra concluir. Mas dá pra observar e provar um ponto. Quem chega primeiro é a mulher. É a mulher. Porra, no momento em que ela vende o sutiã dela por $100, quantas coisas ela não tem pra vender ou oferecer por troca de dinheiro? Tanto é que ela já partiu de avião e o cara tava lá tentando arrumar carona, ônibus. Mas aí é que tá a jogada, eu acho a seguinte, por exemplo, tudo bem, ela vendeu o sutiã, ganhou uma grana. Aí é a bunda contra o cérebro. Será que ela vai saber utilizar essa grana que ela ganhou no sutiã corretamente? Aí tem o cérebro que entra, que pegou o vinho lá, tudo bem, ganhou bem menos, mas aplicou de uma maneira diferente. Acho que é até interessante nesse sentido. Sim. Mas se ela vender mais coisas, ela compra uma passagem direta pro Brasil e acabou, chegou. Sim, mas ela vai saber fazer isso? Ah, é uma questão de querer, né? E pra chegar no aeroporto? Ela tem, o pra chegar no aeroporto tem uma situação, né? Até chegar lá, não tem meio de transporte fácil. Esse que é o legal. Eu garanto que ela consegue levantar uma passagem de primeira classe. Só pra você ver tanto que a diferenciação da bunda do Sebra é engraçada, que ela tá seguindo uma rota que uma hippie passou pra ela. Já o cara não, o cara bolou uma estratégia no mapa, pegou um mapa, consultou tudo pra ver qual é o melhor caminho. Já tem uma diferença assim. E na minha opinião, cara, eu acho esse quadro um dos mais bem bolados do Pânico até hoje. Olha só. Em termos assim, eu gosto muito dele porque, cara, cara, muito diferente, cara. Mesmo que seja fake ou não seja, cara, mas é muito bem feito, cara. Eu tô gostando. É fake, Big. Muito bem produzido, né? Eu tô falando isso, a produção, muito bem feita. A forma, como foi feito, eu gostei muito. Então, foi um bom quadro, o melhor quadro nesse tipo de visão que eu tenho. De técnica, de produção, de bolar um quadro. Ó, um detalhe que aconteceu aqui em casa esse final de semana, a minha mãe assistiu o programa, né? Aí teve uma parte lá que o Daniel apareceu ao vivo lá pra falar do Oscar. Aí a minha mãe olhou assim e falou: ué, ele já chegou? Ele não tava lá. Nossa, muito bom, é o senso comum, tá certo? Então, aí eu falei: não, mãe, aquilo lá foi gravado. Mas é interessante, você tava comentando da produção, foi tão bem feito que parece que tá acontecendo, entendeu? Boa. Parece que é um reality show mesmo. Uma coisa que eu achei engraçado, tá, agora embaçou. Beleza. Foi agora fudeu. O Charles, o Zé Wikipedia lá, louco no final, descrevendo a cidade, né, as cidadezinhas do Chile. Mas uma coisa que eu achei engraçado, por três semanas seguidas, ele fala assim: um abraço para o carioca filho da mãe. Na semana anterior ele tinha mandado um xingo, na semana anterior ele mandou um palavrão. O cara tá gravando, aí eu falo pra ele: vai, xinga o carioca, ele pega e xinga, é muito bom. Ele deveria ser melhor aproveitado, hein? É que eu ia falar não, agora. Deixa aí devagarinho. Não, deixa nesse ritmo que tá bom. Só não gasta o pó esbraga. Peraí, gente. Não, aqui uma observação. Não, mas se vocês forem olhar, não entendo de edição, mas, poxa, editar foi o quê? Uns 4, 5 minutos da matéria dele? Foi grande a matéria. Eu não achei que foi pequeno, não, o espaço dele. Tá bom. E quem falou aquela matéria isso? Que ele foi com a Sabrina? Então, foi boa. Não é nem um espaço. Não é nem um espaço. Eu acho que ele consegue fazer externa legal, entendeu? Ele tem a mãe. Abordando lá. Ele faz legal. E o jeito de falar assim. Sabrina, assista super. Tá super legal. Então vamos lá, nós falamos aí da Sabrina também. A Sabrina já falamos do Senado. Ela fez uma frescura com o Polvilho neste último final de semana, que foi aquele negócio do chá. Eu achei uma porcaria, não sei vocês. Eu também. Pra mim foi tudo armado, eles nem chegaram a tomar. Pra mim, aí depois no final eles ficaram forçando, ai, não sei o que, eu tô vendo ali, tô vendo isso. Essa palavra é certa, gente, foi muito forçado. Eu achei muito forçado. Então passa, né? E o Polvilho é bom passa. De Fred Mercury. O que mais que o Polvilho tá fazendo? Além do Fred? Ele tá entrando em... Aquela procura do Antônio Nunes. Eu achei legal com o Henrique Cristo. Com o Henrique Cristo foi legal, ele e o Vesgo. Foi bacana. O Henrique Cristo também achei bacana. Zoando eu as meninas do Henrique. É um pouco que toda vez que o Henrique Cristo aparece no Pânico, né, cara? É muito bom, né, bicho? É muito engraçado. O papel legal do Polvilho que ele tá fazendo agora é o Serginho do Big Biba Brasil. Sensacional. Ah, cara. Boa. Ele mexendo com o pescoço pra lá. Igual, cara. Maravilhoso. Mas muito bem. Aliás, então vamos falar disso aí, então. Big Biba Brasil, uma novidade muito bacana. E a pergunta é a seguinte, pô, Big Biba Brasil, tivemos a Churupitas Farms, acabou a fazenda, acabou a Churupita. Por que não chamaram o Senna? Agora, ô Senna, por que não te chamaram pro Big Biba Brasil? Conte-nos. Verdade. Vou explicar, porque é muita gente demais, né? Muita gente demais. Você iria nesse? Se fosse, eu teria que fazer cena diferenciada com a Nicole. Olha, Malandrio. E o Big Brother Brasil está no ar, então. Só que o Big Brother acaba agora, no final do mês. Será que eles vão acabar com o Big Biba? Porque até eliminar todo mundo, tem muita gente naquele lugar, como o Senna acabou de falar. Aí vai ficar igual a Churupita Farm. Elimina e na outra semana tá lá de novo. Eles gravam tudo num dia só. É, volta. O Paulinho Rola tá lá semana que vem. Eu tô torcendo pro Euler. Eu quero que o Euler ganhe. E a Xuxete também é legal, hein? Eu gosto da Xuxete. A Xuxete é bacana. A Xuxete é amiga da Amanda, vocês não sabiam? Eu não gostava do Xuxa. A Xuxete me atendeu quando eu fui pra São Paulo. Ô, Big, a Xuxete atendeu a gente lá no McDonald's, pô. Você lembra? A Xuxete atendeu a gente lá no McDonald's, pô. Que merda. Você deu um beijinho. Pô, viramos amigas. A Xuxete. Pô, mas a voz dele é daquele jeito mesmo, cara. Robozinho, parece um robozinho. Uma coisa que eu achei legal foi a hora que foram dar o polvilho, foi dar um beijo triplo lá com a galera, aí a cara do Bola depois olhando pro Serginho, eles querendo rir, aí o Bola se afastou meio revoltado e o polvilho ficou lá atrás imitando os passos do Michael Jackson, foi sensacional aquilo, cara, eu ri muito. Bicho, o polvilho faz muito bem o Serginho, cara. Muito bem. Pô, eu adoro aqui quando ele faz aquele jogo de pescoço. Alguém por acaso viu o Bozinho? E o Bozinho? Ninguém mais fala do Bozinho, ô Samir. O Bozinho, verdade, hein, Senna? Por onde anda Bozinho? Por onde anda Glu-Glu japonês? Olha! Tá no Twitter ou no Orkut. Tá desempregado? Puta, falando em desempregado aí do Japão, falando em desempregado, só fazer um registro aqui bacana, que eu sei que são duas pessoas que talvez escutem ou já escutaram este Panicast, ou Panicast no caso, ou não. O Jorge Barbosa, que é uma pessoa muito bacana, ele era o Pânico. Ele que começou, ele fazia, ficava vestido lá com a máscara do Pânico e tudo mais, começou com a turma lá. O Jorge, ele tava desempregado. É redator, exatamente. Tava desempregado, ele trabalhou na Globo. Ele tava desempregado há cerca de um mês atrás e ele foi contratado pela Record. Então, os parabéns ao Jorge aí, felicidades pro Jorge. Samambaia e o Jorge vai enfrentar o Pânico. Exatamente, a gente já fala da Samambaia. E o Japa, o nosso querido japonês, Marcos Zaguena, que também foi do início do programa, ele estava desempregado, ele foi contratado pelo SBT, está fazendo o programa lá no Ratinho. Então só fazendo aí a... Mas ele passou pela Record também, né? Parabéns. Passou também, só que agora ele tá bem e tá lá no SBT, no programa do Ratinho, aparecendo todos os dias. Com Simara Paris, né, que também... Então é desempregada, né? Exatamente, só que a Lucimara acho que não escuta o podcast. Então um abraço aí ao Japa e um abraço ao Jorge aí, parabéns pelos empregos. Isso é uma baia, né? Que a... Boa, garotos. Foi pro pra Ana Hickman, né? Essa mambaia não sabe nem embaixo. Isso é uma baia, Ana Hickman. Um abraço pro meu amigo Batata, que tá desempregado. Batata é meu. Batata desempregado? Contratado essa época aí. Vamos seguir? Vamos lá. Podemos? Vamos lá. Panicast 81 seguindo por aqui. E agora eu deixei por último aí na TV, destaque especial para o nosso querido Impostor. Tivemos aí, eles avisaram, eles usam bem o Twitter, o pessoal do programa, o Alan, o próprio programa Pânico, quem administra a bagaça, se bem que é administrado por todos ali. Mas eles ficaram, pô, o Impostor vai ser demais, o Impostor não sei o que, todo mundo viu a invasão do Impostor, vocês vão descobrir o que foi. Foi o lance do Big Brother, o paredão da Tefalha. Jogou bem parafusos, né? Que apareceu o nosso querido Pedilari lá. E depois, recentemente, o Impostor no Oscar aí, que foi neste último domingo. A fórmula do Impostor tá desgastada, meu querido Francis? Ou você acha que tem Impostor aí pro ano inteiro sossegado? Ah, Impostor, cara, eu sou do seguinte pensamento a respeito do Impostor. Eu acredito muito pouco no Impostor, certo? Então, eu não consigo ver muita graça sendo Impostor. Eu consegui rir e tudo mais, igual esse último que teve agora a respeito do Oscar. Não sei as pessoas aqui, mas eu não acreditei coisíssima nenhuma. A única coisa que eu acreditei é que ele tava em Los Angeles. Mais nada. Você não fica torcendo? Você não fica lá, pô, tomara que dê certo. Pô, vai. Pô, será que ele vai invadir? Será que não? Você não fica nisso. Pô, torcer ultimamente, não tô torcendo nem pro meu time, vou torcer pro... Nossa, o time tomou do Chapecoense também, né? Pô, é, pois é, Deus, então. É. Mas tudo bem. Federal. Viagem, pô. Rapaz, eu pra você ver como é que é a vida. Dica número 15. Ponha ritmo na fala. Sempre o mesmo tom monocórdio sem alterar o volume nem a velocidade da fala. Por mais interessante que seja o assunto, não há cristão que aguente a mesma ladainha o tempo todo. Eu... Mas só no supermercado agora... O que tem a ver? Viu o preço do quebra? Pra você ver como é que é a vida. Ai, meu Deus. Não, porque... Passamos aí todos os programas, todos os quadros do programa, e chegou no quadro do impostor, correto? E a vida? Percebeu, né? Eu entendi. Então, aí passamos em todos os quadros do programa. Sim. E o Samir sempre perguntava: e aí, Rezende? E aí, Marco? E aí, Big? Olha, aí, estraga prazer. Quando chegou no quadro que eu não estou sabendo nada, que eu não gosto de assistir, ele me chama. Tá vendo a conexão que você tem com o Cebola também não gosta. É. Aí fodeu, bicho, aí não tem o que falar. Relacionado ao impostor no Oscar aí, eu diferente do Francis, eu acredito, cara. E gosto de acreditar. Porque eu torço. Nossa, será que o cara vai conseguir? Pá! E fico lá na expectativa, né? E eu vi lá que assim. Pode ter sido, ele pode ter tido uma credencial e entrado normal com a credencial lá dentro. E ter falado que não tinha. Pode, normal. Mas que ele entrou. Isso é legal, mas eu pensei que ele ia lá na frente, ia discursar, entendeu? Nossa. No lugar de alguém. Já pensou ele discursa lá? Ele não entra nunca mais nos Estados Unidos, nunca, né? Nunca mais. Ah, sei lá. Também não sei. No lugar do cara. Você não tá bem, não, né? Você não tá legal, né? Ou então vai até agora. Você quer a dispensa? Então, é que agora já são 2 da manhã, eu tenho que acordar às 5:30, então um abraço pra todos aí. Obrigado. Um abraço pra todos, adorei hoje à noite a conversa com vocês. E assim, tem uma coisa que eu não falo há muito tempo, então eu gostaria de pedir uma música romântica pro Samir. Agora vai. Pois não? Pode ser essa aqui? Ó. Essa é gostosa, hein? Aí, moleque. Essa é gostosa. Vai, agora vai. Capricha, cara. Sensacional. Há anos eu não falo essa frase, mas tô de volta aí. Tri, te amo. Um beijo. Olha, velho. Olha só. Natal. O amor está. Tchau, um abraço. Tchau, Andy. Beijo. Tudo de bom. Falou, Andy. Tudo de bom. Depois você pega aquele negócio da parada lá. É. Beleza. Muito bem, alguém mais quer comentar sobre eu. Lógico, Senna. Então essa história do Oscar é uma ousadia depois de muito tempo nos Estados Unidos, que agora é mais fácil você fazer nos Estados Unidos que no Brasil, né? Que aí não tem tanta notícia de antecedência, né? Sim, a cara dele não é conhecida ainda. Exatamente. E outra coisa, nesse ponto, esse aí da invasão é bem maior, da Globo, né? Deixou o pessoal... saindo com um saldo negativo pro pânico, porque já tá o processo correndo nas varas 52 da vara civil do Rio de Janeiro, né? Eu gosto do empenho do Senna, que ele frisa até a vara que tá correndo tá a parada. Certo? Isso aí, muito bom. Cara, que só vai conseguir a Copa em processo de pânico, né? Então é isso, né? Bom, eu resumindo, é isso aí que eu acabei de dizer, não tenho mais um motivo pra esticar. E uma vez que você perguntou a todo mundo, eu acho que é importante que você diga o seu parecer. O que você entende disso aí? Olha, o que é relevante nessa história toda? Eu acho o seguinte. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com um jogo de futebol. O impostor é aquele jogo de futebol e tá prestes a fazer o gol, certo? Boa analogia, cara, boa analogia. Um assunto que é popular, todo mundo conhece, futebol, a arte. Marco gosta pra caramba. Exatamente. Sim, mas é um assunto popular no Brasil, é a arte do brasileiro. Aí o que acontece, o cara tá pra fazer o gol, o impostor, quando ele atinge... Eu tô aqui tentando entender onde é que você quer chegar com não, isso. Não, ó, veja bem. O impostor, quando ele atinge o negócio, é como se fosse o gol. Então, a gente que está acompanhando o negócio... A gente tem que agir igual o bandeirinha num jogo de futebol. Na dúvida, bandeirinha. Na dúvida, deixa o lance seguir. Na dúvida, você boa. Acredita então no negócio. Sim. Pô, é interessante, muito legal. Muito bom. Ah, acho que é uma boa definição. Muito obrigado. Um bom método para resolver as coisas. Você pensou isso agora? Eu pensei isso agora. Não foi um insight. Nesse exato momento. Surgiu assim. Um insight que ele... Surgiu assim. Não, tá igual bandeirinha. Na dúvida, você deixa o lance seguir. Então, você tem dúvida no impostor? Na dúvida, você pega e acredita no negócio. E com essas palavras, nós vamos encerrando as discussões do programa Pânico na TV e agora com todo esse tempo que já Primeira temos mídia, de cast, né? Com a mídia também nós já falamos e agora vamos para o programa Pânico na Rádio Jovem Pan. Panicast. Panicast seguindo por aqui com o Pânico na Rádio Jovem Pan. Eu gostaria de destacar aqui logo de início a nossa querida Geise Arruda, que eu acho a Geise linda. Sempre achei a Geise maravilhosa. Ai, meu Deus. E ela esteve no programa. E o dia que ela foi no programa, ela perdeu uma prova. Ela ficou com nota baixa na faculdade. É, perdeu a prova no Unibam por causa de estar no Pânico. Mas tudo bem, Geise Arruda, vamos aos comentários, Leandro Rezende. Ah, cara, aquele papinho de sempre, né, bicho, Amanda implicando e pá, pá. Pô, cara, sei lá, Fê, essa celebridade 15 minutos, cara, eu não sou muito fã, cara, entende? Mas os caras até que zoaram um pouco com ela lá, bicho. E você vê, né, quando a pessoa fica famosa, o que um cirurgião não faz, né, cara? Alguém mais? Geise Arruda? Eu. Lógico. Eu. Vai lá, cara. E eu fiquei sabendo que ela ficou muito metida e até meu irmão fez um comentário muito interessante. Que a Geise Arruda é a Barbie do pop. Peraí. Quem que tá tossindo no microfone? Não é eu! Dica número 16. Use bem o microfone. Dica número 17. Pronuncie bem as palavras. Bom, tivemos a presença de uma pessoa muito bacana. Depois da Geise, nós tivemos a linda Maria João. Maria João participou da Fazenda, ninguém lembra dela, ela foi uma das primeiras eliminadas. Mas trabalhou com a Mauri Júnior. E com a Mauri fazia um belíssimo papel. Maria João, muito bonita e ticracatica. Meu querido David Braga, você ouviu o programa com a Maria João na rádio? Ouvi sim, e ela, como sempre, foi muito grata se referindo ao Mauri Júnior. Mas ela agora disse que passou a Fazenda, foi só uma passagem na vida dela. Ela tá focando agora numa produtora, parece que com representações nos Estados Unidos. E ela tá gravando matérias em vários países. Tá passando num ticaracatica lá que eu não entendi direito, mas eu gostei sim da entrevista, eu acho que rendeu. Rendeu bem, né? Gostou, Fres? Chegou a acompanhar? Acompanhei, lógico. Sempre. Nossa, o microfone tava longe pra ver se parava de tossir. É, tem que estar, porque... Né? Mas foi uma entrevista bem interessante, hein, rapaz? Gostei bastante, achei bem legal. Nossa, esse teu comentário, rapaz... Faz o seguinte, copy paste. Qualquer outra pergunta, lança isso. Dica número 18. Saia da mesmice. Se você, com o domínio da palavra, é que poderia fazer com ela o que bem entendesse, se não o fez, ou adotou uma conduta inadequada, só há um culpado nessa história. Pode ajoelhar do milho. Meu querido David Braga, você disse que teria uma pessoa que você gostaria de abordar, aí quem é? Sim, a entrevista do do garoto da Capricho, do Federico, do... Nossa, velho. Peraí. É que... Peraí. Não. Eu vou botar... Não. Peraí que eu vou botar a vozinha. Segura. Vamos botar a vozinha aqui. Olha, meu amor. Nossa, velho. Nossa, eu achei que a gente não fosse usar essas vozinhas no programa de hoje. Eu achei que tinha sido a última vez. Mas o David Braga conseguiu no programa. Eu só não entendi uma coisa. David Braga gostou dessa entrevista? Que nós vamos descobrir. Fala aí, será que David Braga está em colóquio com o Paulinho Ruim, né? Deixa o cara se explicar, vai. Não, eu tô falando... Não tem explicação. Foi um fato estranho. O filho do Emílio dá uma entrevista, né? Eu achei meio engraçado, eu tava torcendo pra que ele falasse, assim, ei pai, beleza? Ele, não, eu e o Emílio se referindo a ele. Dudu, Eduardo Surita, e vai falar, ô filhão, eu achei um profissionalismo legal ali, mas eu tava torcendo pra hora de um chamar o outro. Fala meu pai, ô meu filho, entendeu? Foi uma entrevista meio confusa, meio escorregada, mas eu achei meio interessante. Só isso. Beleza. Boa. E a gente precisou passar por essa vozinha ridícula só pra você falar isso. É, vamos voltar ao normal. Vocês esperaram concluir o comentário? Obrigado. Vamos voltar ao normal. Obrigado. Vem cá. Mostra onde vai vender isso aí. Mandei e-mails. Telegramas. Muito bem, então vamos lá. E esse aí foi o Vida de Garoto, que foram os três lá, inclusive o Dudu, que é o filho do vovô. E como o Braga falou, não teve esse momento. Entrevista e as mulheres lá embaixo, dando confusão, né? No prédio. E tinha que mulheres, se chamar, né? Vida de Garoto, cara, Vagabundo, sim. Playboy. Hein? É, mais ou menos por aí, né, cara? Sei lá. É? E as garotas que ficaram no prédio travando a entrada e a saída? A mais velha tinha 12 anos. Tá raquitível pra ela. Tá noninho. Vamos passar, né? Foi uma entrevista pra um público muito daquela, segmentado. Da cara em pila. Pode falar da pila. Pila. Eu não quero falar do trator, mano. Fala do trator aí. Karen Pila, agora entrando em Big Brother Brasil, a Karen Pila é o que é a ex do Michel. Por que que é isso? Porque eles estavam juntos, ele entrou na casa, pegou a Tessália e daí ela virou ex. E aí, a partir disso, começou a aparecer na mídia, né? Apareceu no paparazzo, dá de 10 a 0 na Tessália, na boa, é uma delícia. E deu uma entrevista muito bacana no programa, certo, Siena? Certo. Fez mil propostas, ele fez a proposta de casamento, levou pra Disney, só que faltando poucas semanas pra ir pra Globo, ele desprezou ela. Pode, né, ser frisado também, foi que a Carol e a Amanda ficaram bem interessadas nas moças, né? Querendo. É, rolou aquele clima, né? A Carol é uma delícia, viu? Carol. E pior que ela é casada, hein, gente? Carol é sensacional. A primeira coisa que eu fiz foi a paliança dela. E outro Carol. Dia que queimaram o filme do... Vocês investigaram o passado, o Kit Condena da Carol, hein? Nós vamos entrevistar a Carol em breve aqui. É, eu passei a bagaça aí, só falta uma confirmação com ela. Exatamente. Só e é isso aí. Nós vamos entrevistar. Só depositar o cachê. Brevemente. Só depositar o cachê e fica tudo certo. Só falar com o cachê. Não. Outra coisa também, queria perguntar, já que estamos discutindo pauta aí, se não interessa falar com uma das seguidoras do Henrique Cristo. Não. Muito bem, vamos seguir. Não, obrigado. Com o Pânico na rádio. Do Henrique. Tivemos também no Pânico na última semana. Falta bem. Era a semana da Indy 300 aqui em São Paulo, que foi uma merda. E devido à pauta da Indy 300, nós tivemos no programa Tony Canaan e seu nariz imenso, a Bia. Como é que é o sobrenome da Bia mesmo? Figueiredo. Bia Figueiredo. Hélio Castro Neves outro dia. E o Hélio Castro Neves no dia seguinte, com sua bela narega também. Foram programas sobre automobilismo, programas bacaninhas para quem gosta de Fórmula 1. Fórmula 1. E é isso aí, comentários, meu querido Marco. Da prova índia ou da entrevista? Das entrevistas, né? Vamos deixar a prova de lado, que foi uma palhaçada, né? Tá bom. Ah, eu gosto. Ele é muito entrosado com a turma já faz tempo, né? E eles estavam passando por um período de irem um atrás do outro, né? O Hélio Castro Neves, o Canaan, todo mundo dando um recado para gerar interesse pela prova e tal, divulgando o evento. Ele, sem dúvida, muito mais à vontade com eles do que o Hélio Castro Neves. Divertido, eu acho isso é muito bom, quando a pessoa vai lá peito aberto para brincadeira, sacanagem rolar. Isso que é mais legal do que gente que vai meio retraída, meio ressabiada e tal. E sabendo esclarecer vários pontos interessantes, então, completo. O bom também é que a Bia Figueiredo se entrosou bem com a turma também, né? Entrou na brincadeira, sendo a primeira vez dela participando lá. É, a primeira vez. Foi bom. É. Agora, o Castro Neves, uma coisa interessante é que o Castro Neves, ele é bem reconhecido fora, e ele ganhou Dancing with Stars, né, meu querido Francis? O cara é falido, né, cara? Ganhou demais. Cara, né, rapaz, eu assisti esse Dancing with the Stars aí, foi sensacional, uma coisa que eu recomendo a todos, quem quiser ver aí, tem no YouTube, é só bota lá. É igual a dança do Faustão, é a mesma coisa? Não. Eu não vejo como Francis, mas eu via por causa de Shawn Johnson, que ganhou no ano passado, mas enfim. Se você compara, chega a ser um insulto você falar que aquele programa ali tem a ver com o que o Faustão faz. Porque exatamente. Lá tem a bandinha, tudo é muito bem feito. Na verdade é o contrário, feito. Né? É uma coisa mal copiada, diríamos assim. Exatamente. Mas vamos pular todos esses vídeos, vamos direto para o Paulinho Rola, que foi um grande destaque, nosso querido Paulinho Rola, o primeiro eliminado. Eu preciso. Big Biba Brasil. Eu preciso. Big! É, então, o Paulinho Rola é. Já foi muito, né? Piada. Já pegou, né? Quem prende ano rindo da mesma piada. Eu preciso, não sair de moda nunca. Uma coisa sensacional. Foi meu programa inteiro rindo. Você ouvia de fundo as gargalhadas mais sinceras do elenco. Tipo, é uma figura, cara. É uma figura. E assim, de verdade, cara. É. Acho que 1,5 bilhão de vezes ele ali pra não fazer nada no lugar do garoto. Poxa, só isso que eu tenho a dizer. Não, cara, o cara é tão sensacional que o bordão dele eu acho que é um dos mais que mais duraram na história, né? Exatamente, até hoje se fala. Exatamente, não saiu de moda muito. Isso é louco, velho. Pô, meia hora de conversa, o cara tá rolando. Engraçado o Paulinho Rola chamando o Emílio pra deitar na pedra do. Do Anchieta foi sensacional. E aí, ele é fãzão do Carioca, né, bicho? Ele adora o Paulinho Rola. Carioca fica quieto, né? Percebeu? Não, nem abre. Nem mexe com ele, né? Não dá muita trela, não. Antes mexia, antes de ser uma pessoa casada e tudo mais, ele mexia, mas agora. Eu acho que o Carioca já tá uma pulada ali já. Que isso, Santa? Duvido não. É pior que eu não duvido mesmo, não. É. Bom, vamos lá então. E tivemos o programa com a moda do Revolution. Programa com o Parangolé. Jesus amado. E aí, Fran? Cara, esse tipo de música assim, eu achava nos anos 2000, eu achava que era isso. Que iam ser músicas que nunca iriam tocar na Jovem Pan. As coisas mudaram, né? Falar em músicas do... É verdade. Em músicas dos anos 2000, que era sucesso e tal, eu queria até aproveitar para perguntar o que se sucedeu. Ô David, o que aconteceu com o seu grupo, o Braga Boys? Como é que ficou a situação? Nossa, velho! Braga Boys é sensacional, infelizmente se desmanchou, cada um foi pro seu lado. Mas, como aí, tocando a vida, um tanto quanto louco. Cara, eu acho que nessa entrevista desse pessoal aí do Rebolation aí, eu achei bom que eles pegaram meio mal, né? Quando o pessoal começou a zoar meio da Bahia, né, cara? Eles pegaram bem mal mesmo. É. E a melhor parte da entrevista foi o final, né? O Emílio mais a Samila Diogo cantando. A melhor parte da entrevista foi o final mesmo. Tchau. Foi o final, foi a melhor parte. Tchau. Eu até achei a entrevista legal, cara. Eu achei a entrevista até legal de se ouvir, assim. É comédia, você tem que rir disso. Ah, o Emílio foi muito sarcástico, cara. Falando que gosta da Bahia, que gosta do carnaval, que eu não sei o que, não sei mais o que. Ah, bicho. Não, do carnaval até ele não disse, não. Ele disse que gosta da Bahia, que acha bacana o som dos caras. tudo isso ele diz. Deu uma puxada na gola do cara pra... Eles devem ter ganhado alguma coisa pra estar tá fazendo essa entrevista, certamente. Ah, certeza. O cachê. Aliás, já aproveitando, saindo do Parangolé, indo pro grupo de hoje, que é o Replace, o Emílio, gostei de uma parte que insistiu em falar: mas como é que vocês vieram parar aqui? Não, é um sonho, né? A gente tá. Sei, mas especificamente na Jovem Pan, como é que vocês vieram parar no Pânico aqui na entrevista? Não, então, não sei. Não, mas por que vocês estão aqui? Não sei o que. Esse cara dá puta ideia. Aí o Daniel mandava assim: ah, o Gonzalez, pastor, ele é porteiro do prédio dos meninos, não sei o que. Né? Toda vez que é bandinha assim, falta certeza que é, mas tá forte rolando. Mas é como ele, Emílio disse, né? Antigamente, quando o cara tinha uma banda, ele tinha que mandar a fitinha lá pra gravadora, a gravadora que falava se ia tocar ou não. Hoje em dia não é assim, bicho. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia o que é sucesso no YouTube, o que é sucesso no mundo virtual, é o que se toca nas rádios. Não acabou esse negócio de os donos da rádio decidiram quem vai tocar. Bom, é isso, né? O que mais? E também teve uma coisa nesse Pânico nesses últimos dias. Pois não, Senna, pra encerrar então, fala bonito, hein? Vai terminar. Fala do cara de Guarulhos que ganhou o concurso de talentos, né? Que ele teve a oportunidade de fazer alguns pânicos, né? Pra vocês avaliarem, ah, cara. Ah, beleza. Nem falou nada. Mas beleza. Como é que você avalia quem fica quieto e quando abre a boca ele imita o Silveirinho? Não tem muito o que avaliar. O cara fez lá, participou do concurso, na falta de opção ganhou 5 mil, parabéns pra ele. Quem sabe um dia ele faça alguma coisa. Mas ele é bom. E é bem novo, cara, né? Ele é bem novo também. Ele é bom. 18 anos, é. Tem muita coisa pra aprender, tá certo. Tomara que dê certo. Sucesso pra você, viu? Mas eu acho que é um cara que vai vir mais pra frente, viu? Eu acho. Vamos ver, né? Acho que estão adequando ele mais ainda. Boa. Boa, então vamos lá, então vamos encerrar. Vocês estão confundindo aí o negócio. Você tá brincando comigo, velho. Sacanagem comigo que você vai dar mais. Vai, fala então. Vai, fala essa merda. Não, só porque vocês estão na expectativa de que o cara vai fazer parte do Pânico e não há essa obrigação. Acabou. Não é. Ele tá fica lá uma semana ou duas, se os caras acharem que ele tem o ritmo pra coisa, pra me dar uma trela. Se achar que não, tá aqui, tô assim. Muito obrigado, parabéns. Ele como pessoa fazer um sucesso, não é o que eu falei. Se não der também, bicho. Ninguém nem comentou, ninguém tá nem esperando que o cara. Beleza. Não tá mais aqui quem se fudeu. É. Muito bem, então vamos encerrando o Panicast 81. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelas palhaçadas ditas aqui. E lembrando que cada palhaçada, cada bobagem dita aqui neste Panicast é de inteira responsabilidade dos próprios autores das bobagens ditas nesta bagaça. Agora, olha só, agora ele tá... Ele vai rolar processo, é? Tá com meu terninho preto. Isso é síndrome do Kainan, hein? Tomar cuidado. Uma coisa, lembrando. Tá aqui. É o seguinte, então, vamos embora. Obrigado a todos que participaram. Não, cala a boca, deixa eu encerrar esse negócio, não. Depois você faz o seu Veja Bem. Muito obrigado a todos que participaram desta bagaça. Panicast 82 chega no próximo mês, no mês de abril. Estaremos aqui gravando esta bagaça novamente, certo? Agradeço a presença de Marcelo de Sena, que ficou até tarde hoje, hein, Sena? Parabéns, muito obrigado, viu? Eu falei que ia tentar dar um jeito de ficar acordado um pouco, pra tentar contribuir de alguma forma. Ficou. Mas continue tentando ver se vocês se juntem pra tentar eu cavar meu buraco na TV, né? Porque boa. Rádio... Sena, então deixa uma rima, então, Sena, pra encerrar sua participação. Ai, ai, pra terminar uma rima, se você não perdeu o Panicast, você vai ter que correr pra ver se chega até o 81. Beleza. Cara, eu não entendi absolutamente nada, velho. Quer dizer o seguinte, se você não acompanha nenhum... Nem você vai conseguir acompanhar o 8 até chegar ao 81. Ah, agora sim, boa cena. Muito obrigado, Sena, pela presença. Agradecendo também ao nosso querido André Locutor. Valeu, Locutor. Falou, obrigado, senhor doutor Samir Palma Francis, David Leandro Marcelo. Dá uma outra puxada aí que essa não tá boa, não. E Sideral. Esqueci de alguém aí? David Braga. Ô, gente, valeu, muito obrigado. E eu? Ô, Marco Breno, obrigado. Eu acho. Esse é o cobrar o Jonathan Zambioni também, o Samir, pra saber o que, que ele anda fazendo, né? E seu Cris Rossetti, né? Que é, tem que fazer um. Procura-se. O Jonathan. Não, o Cris é muito chato. O Cris é chato. Cris Rossetti, você pode. O Cris tá renegando pode... as origens. Então, foda-se, Cris. Um abraço pro Jonathan. Infelizmente, o Jonathan não pôde aparecer aí conosco. Ele estava em serviço. Um abraço, Jonathan. A gente vai tentar encaixar o próximo podcast agora em abril para ver se a gente encaixa com o dia com o Jonas, para que o Jonas possa participar conosco. Afinal, é uma vontade dele também. Muito bem, Big. Obrigado pela sua presença, meu querido Big. Obrigado. Agradeço a todos os amigos pela oportunidade de estar aqui novamente depois de tanto tempo. Deixo um abraço. Espero da próxima vez já ter uma conexão decente. Um microfone bom e atrasar menos vocês. E é isso aí. Ô, Big, bem. Seja bem-vindo, mano. Você já se despediu. Vamos lá. David Braga, valeu, Braga. Araruana. Alô, eu que agradeço e tamo aí na próxima. Um forte abraço a todos. É isso aí, rumo ao 8-2. E um tanto quanto, como é que é? Eu tenho que ter o slogan. É. É um tanto quanto sensacional esse Panicast. Boa. Boa. Ó, pode lutar. Vamos seguindo então com os agradecimentos agora ao nosso querido Leandro Rezende. Boa noite a todos aí, obrigado e desculpa as nossas falhas. E até o próximo, né? Abraço. E slogan novo. E slogan novo. Hã? Bazinga? Nossa, velho. Não, Bazinga. Bazinga. Bazinga. Ruim demais, né? Marco Aurélio, um abraço. O que, que você quer? Assim? Um abraço, claro. Oh, valeu, gente. Tá bom, né? 5 horas de gravação, bom, acho que vai dar alguma coisa, algum na caldo. Na verdade, bom não tá, mas tudo bem. Aquele abraço pra turma, até a próxima. Oh, quem quiser seguir o Marco no Twitter. Ah, é, vamos fazer a campanha, não sei. O Marcos está bloqueado pelo programa Pânico. Ele não sabe por que até agora. Eu acho que a convivência com o Cebola. E aí eles foram lá bloquear o Cebola e já bloquearam o Marco junto. Então, nós deixamos aqui registrado aí. Desbloqueiem Marco Aurélio. Deixa o Marco participar com suas pertinentes perguntas e questionamentos ao programa Pânico. Sideral, nem pergunta, eu faço mais. As suas considerações finais, Sideral. Chegando em meia Bom, hora. É sempre um prazer estar com vocês. Eu gostaria de salientar algumas coisas, como, por exemplo, o Erickson de BH, que perguntou quando que estaria disponível o cast para ser baixado. O Samir disse que depois de uma semana estará aí. É, e é isso aí. O que acontece é o seguinte, os caras estão aí perguntando aí. Tem que ficar no final, né? Tipo, como é que o cara vai saber? Eu não entendi também como é que o cara vai saber que vai estar depois de uma semana. Nossa, já vai ter ouvido até o final. Daqui a uma semana o cara vai saber dessa. É uma mula, né? Não, mas tranquilo. Eu só queria mandar um abraço pro meu fã-clube do Sergipe. Que a Aline, a Bruna, a Bianca, a Bettina, a Cristiane, a Denise, a Fabiola, a Yolanda, a Iris, a Iraci, a Ingrid. Um beijo pra vocês. É que tem ordem alfabética. Ué, tem ordem alfabética, cara. É sempre organizado. A listinha tá aí pra não esquecer os nomes, né, Federal? Tá aqui colado aqui, tá aqui. Ah, a Odete também, não pode esquecer da Odete sempre. Beleza. E mandar um beijo pra Milanices lá, a Mili. Que a sempre Mili. Tá comentando aí. E nunca aparece por motivos de horário avançado e tal. E conexão discada também. Por isso que ela não aparece. Então, beleza. Isso daí da conexão. Beleza. Tá bom, sua despedida tá muito longa. Tá muito longa sua despedida. Agora... Um abraço, Sideral, tudo de bom, viu? E a Dari? Esqueceram da Dari? Que quando... sempre falam dela. Pode fazer um ardendo? Não, velho. Deixa eu só agradecer rapidinho, Marco, antes do seu ardendo. O Francisco Lucas é um rapaz de Fortaleza. Ele acompanha esta bagaça. Ele baixou o Skype só para participar. E não conseguiu. Então a gente deixa registrado aqui o Francisco Lucas. Um abraço, ele que é ouvinte desta bagaça, diretamente de Fortaleza. Ah, e o rapaz, esqueci o nome, S2, como é que chama mesmo? O Rafael. Rafael. S2. Um abraço, Rafael. Pro Rafael, Rafael Rodrigo. Você. Então, Rafael Rodrigo deu uma sumida, mas tudo bem, ele sempre acompanha aí. Sempre baixa. Um abraço, Rodrigo. Certo. Renato Bacon. Renato Bacon. E o nosso querido Francis, que esteve comandando. Beleza. Essa bagaça. Sou queridão. Ô, Francis, obrigado. Boa, rapaz. Pela presença. Por ter aí segurado esta conferência para nós. Não tem por onde. Queria mandar um abraço aí para. É fake. Um Rony Galo, porque ele teve que sair devido a horários e tudo mais. E deixar um abraço aí pra galera, pra quem estiver ouvindo, pra quem não estiver ouvindo também. E é isso aí. Tudo de bom. O adendo de Marco Aurélio. Que fique registrado que nessa data descobriu-se que dourado é chileno. É uma descoberta sensacional. Como é o negócio? Nossa senhora, esses caras viciados em Big Brother vão te falar. Vambora, né? Vai, tchau. Encerrando o programa do Panicast 81, voltamos no 82. E para encerrar, graças ao nosso querido David Braga, ao grupo Braga Boys, que não existe mais, que era de David Braga, vamos tocar a bomba de Braga Boys. Bomba, vai, tchau, vai. E a mulherada se joga assim, todo mundo. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Panicast. Palco? Cena. Cena. Cena. Palco. Cena. Um arroto, Cena. Cena, tenta ganhar dela, um arroto, agora. Eu não sei fazer arroto ao vivo. Boa! Aproveita que ele está gravando. É um jeito. Ele grava o arroto. Pô, olha o arrotão do cara, bicho. Boa, Cena, sala de paus pra Rodrigo Cena. Dale. Eu nem ouvi. Não, tem burro, hein? Tem, mas você vai ouvir quando tiver. Você vai ouvir o burro. Coloca aí, Samir. Que burro. Puta, que mula. É um chato. Porra, coloca aí, já coloquei o burro. Eu posso. Lógico. Eu posso gravar, né? Eu posso gravar minha parte final aí, pra eu poder ir embora? Beleza. É sério? Então faz o seguinte, comenta o impostor aí e já fala. Olha, pessoal, eu preciso me despedir aí, um abraço, a gente se vê no próximo cast, vai. Beleza. Já pode? Porra. Não. Não. Ainda não. Semana que vem... Não, faz isso... Bom, então...